Olá. Olá. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Mega Príncipe Negro. Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Agora vocês farão parte de um show mega tecnológico que ficará eternizado em suas mentes e será protagonizado pelos competentes irmãos Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. Seja bem-vindo ao Mega Show DJ Edilson. Bora começar! Olá, DJ Edielson. E quem tá solteiro, levanta a mãozinha! Pronto pra balançar a mega tropa? Prontinho! É o que ela quer. Então vamos mostrar um pouco do que vem por aí. Joga a mãozinha em cima! Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, puta caixota. Pré-começar desse jeito! O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. Gostaram, né? O mega show mais extraordinário e tecnológico do planeta já vai começar. Porque agora toda a ansiedade e a expectativa acabaram. Príncipe Negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. Tá na hora do show, Edilson! Você vem na sequência, faz do jeito que ensinei. Você vem na sequência, faz do jeito que ensinei. Guia-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Como é que é? Tudo dormindo até o recorde. Diz aí! Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E tá na hora do show, show, show! Pra começar, deixa eu sentir de pertinho mais uma vez. Que saudade de vocês, hein? Estivemos em 2014 com muito sucesso, passou 2015, aí 2016 estamos de volta, cheio de emoção, de alegria, de energia. Eu queria saber o seguinte de cara logo: quem vai ficar até de manhã, coloca esse braço lá em cima aí. Quem vai ficar até de manhã, coloca o braço lá em cima. Joga lá em cima, joga lá em cima. Bate na palma da mão. Vem. Vai começar? Um, dois, três. E dá assim. Olha primeiro aí. Vem. Bora que é com sucesso. Mega. E quem tá solteiro vai batendo na palminha. Bate na palminha da mão. vocês, vai vocês. De bandida, sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Bora, de suma! O DJ tá muito louco e mandou o quê? Te avisar. Eu quero ver, vai. Pode empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Vai. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha. Abraço, Lulo, tá falando com a gente. O Luan. Tchanica. O DJ, o Anderson. Um abraço do solo dos primos, todo mundo ali. Então desce novinha, então sobe novinha que o DJ vai tocar. E os amigos do baile tá doidinho, vai te empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. E o Machu. Empurrar, empurrar, empurrar. Mega, mega. Príncipe Negro. Deixa tudo no escuro, e sobe mais o som do... Sobe aí, garoto! Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, na palminha, na palminha, na palminha, na palminha. Quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje e dar um grito, hein? Quem vai chegar só 7 da manhã e dar um grito? Então acende! Caralho, acende a... Acende a... Acende a... Acende a... Acende a... Pra cima e grita, hey! Sobe, sobe! Oh! Sobe! Hey! Sobe! Oh! Sobe! Hey! Oh! Hey! Oh! Vai! Oh! Hey! Como é que é? No final, eu acredito que dá pra fazer mais alto e melhor. Só vocês agora! E quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem é do Leão. Quem é do Paysandu, canta agora! Malvada com a gente. É Elba, Júnior Pressão. É o Torrado. É o do São Luís. O Maicon, olha os moleques do Príncipe, meu César. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim. Fica, fica. Sonhei com você, precisei acordar. Era tudo tão lindo, até ver como. Viaja nessa, vai! Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Mega Príncipe Negro. E não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. estão com a gente pra vocês, alô, equipe 21! Percebi que eu nada, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Grita! Mega Príncipe Negro. Saque é o show do Mega pra você aqui no Limeira. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim, quando tu não há ninguém, tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Desde um dedo o meu compromisso. O príncipe negro eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. O príncipe negro eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Vai pra cima! E a putaria? Um abraço, Mário dos Varejeiros, com a gente por aqui também, valeu! Bora mais! Um abraço, Vitinho, lá da cabanagem com a gente, o Silvio, o gerente do Parazão, tá todo mundo aqui também. Valeu! Você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não vou. Um abraço, motora Jorge! Que não foi pra do Pedral, tá com a gente, valeu, Jorge! Valeu, nossa porta, que sorte é nossa! Oi! Como é que é? Alô, Guimeira! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Após a DMDK com a gente, nosso maior abraço, cheque toda a galera por ali. Diz que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Um abraço, Marlene! Pra Maria! Pra Karina com a gente, o Magno, o Marcos, o show, a galera do Guimeira, valeu! Quer, eu também, tô querendo você. Prepara essa voz e canta agora! Aqui é a minha patroa Júlia. Manda para o único amor da sua vida, o meu amigo Porrudo, falando ali pelo meio. Agora eu quero ver. Hoje tem. Joga a mãozinha em cima. Alô, Mel. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Só quem tá solteiro. Só quem é sincero. Só quem tá feliz. Vai batendo na palminha, na palminha! As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas... Uma aqui! ...do águia. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Bolo com a gente e a tropa do Arapari já por aqui também. No castelo só vai ter princesa, príncipe então chega. Bora, Negão! De cerveja, uísque. Olha a galera de Guarânia Negra com a gente. Abraço com muito carinho, só valeu. Pode crer. Louca dançando, ela senta no meu colo, entra no meu castelo. Aí que. E aí, bolou! Edilson, DJ Edielson, ela dança e rebola do jeito que eu quero. O Edielson. Ela tá dançando, o mega príncipe negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. É o mega! Um abraço, Magno Varejando com a gente, a sua namorada, Karina. Sempre no Mega, valeu! E aí? Alô, Bel! Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai. Chama no beijão ali a nossa amiga Marlete com a gente. Vai. Nossa amiga Valéria, Tamires. Minha amiga Ana, alô, Ana! Beijo com muito carinho pra você. E a princesa Elane, um beijo, valeu! Sentando e depois rebola. O Daniel, 1 e 2, olha a parede com a gente. Um exemplo de DJ mulher no Pará. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. E a galera do Piedade com a gente em peso. Até de manhã, né? Manda essa aqui pro meu grande amigo Thiago Valente. Meu parceiro Nando ali no meio da galera, Nando! Não existe fronteira. Não. Pra me segurar. Sempre. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Imagina estrada, hein? Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. Como é que é? Na cama ou na lama. Toda a equipe curtição com a gente. Em qualquer lugar. Primos da faca. Pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Pega. Bora, meu. Bora. Eu tiro a roupa do meu corpo. O bagulho é doido. Eu vou pra lua até onde. E quem é que tá maluca? Maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca. Agora sim, amigos da farra do Nivelo aqui com a gente. Valeu. Pode crer. Fazer pra tirar você da minha cabeça. De um lado. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Alô, Vitinho da Cabanagem. Fazer pra tirar você da minha cabeça. O DJ Júnior comenta. Abraço, Valdinei. Alô, Thales. Alô, Marcos. Alô, Fernando. Mas acontece que o coração não é de papel. O Palminho, o Nicolas. Os caviões do cometa. Minha mente gira feito um carrossel. Tentando buscar a saída. Tirar você da só vocês! Príncipe Negro. Tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um. Um beijão, Rosana. E a Rosana igual a gente da equipe Piracopa. Tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Vai mais uma! Esponja, lá de Barcarena com a gente. E quem sabe? DJs Edilson e Edielson. Bora falar! Aí, Marlete! Príncipe Negro. Príncipe Negro. Mal faladas do cometa. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso. Todo dia eu te penso e não canso de te dar amor. Se te quem sabe canta bem alto, vai. Solta a voz. Que bonito. O tipo negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Os irmãos Edilson e Edilson. Meu vício, meu vício, meu vício. Bora, neném da Red. Esporte do Piedade com a gente. E aí, equipe vira lata, valeu. Você vai se acostumar. Aí você é ela que vai me dominar. Você é fiel. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano, tô te procurando pra dizer. Hoje a festa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele... Bora, Nando do Comentário! Deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trazer mais corrupção. Sem cá, sem ruim, você é a única opção. E agora será que aguenta dar sozinho? Você sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pois o mal lá fora e ele no céu chorando. Essa é competição pra você, se vai machucar. A nossa mão, você agora vai cuidar. De um traidor. Equipe MDK de Barcarena, alô, Vitinho! Vai! Joga lá em cima aí! No Elipé, baile de favela, na Marconé, baile de favela, na São Rafael, é... Desce até o céu, vai. Os menores preparados, tudo pra dançar com ela, vai. Elisa Maria, é baile de favela. Invasão, é baile de favela nas casas. Ô, nossa equipe 21 lá de Cuxijuba com a gente, beijos também. Preparado, valeu. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Denis, vai ter que mostrar a cara do vai. Os irmãos Edilson e Edelson. Postura bigode fino, ela o DJ Guga, porque ele é envolvido daquele jeito. Dudozinho da Pop com a gente. Elas o Edson Silva, São Paulo, o Nego Bala. Bicho, chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Comentou com as amigas que o DJ Guga é bom demais. Comentou com as amigas. Que o DJ tudo é bom demais. É bom demais. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Um abraço, Maicon. Chefe, né, pai? Os moleques do Príncipe com a gente da Alça Viária. A novinha pede mais. Tá atenta, papai, porque o papai é bravo. Tá atenta, papai, porque o papai é bravo. Chefe é chefe. Um abraço, jovens com a gente. Chefe é chefe, né, pai? O Real ali. Os polêmicos do CSP1 da nossa viária. Comentou com as amigas que o DJ Guga é bom demais. Comentou com as amigas, o maneirinho é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Tá atenta, papai, porque o papai é bruxo. Príncipe Negro agora! Então bora, meu mega! Vem, meu príncipe! pra dançar agarradinho desse jeito, vai. Assim, ó. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios. Alô, Nando? Depois de tanto ter sofrido. Fala, Thiago Valente! Por fim, vai saber que um dia eu bebi. Um abraço, galera da Ilha das Onças, com a gente por ali também. Livres. Pode crer. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Depois de tanto. Nossa, amiga Elane gosta dessa aí, né, Elane? Alô, Marlete! Meu coração. Vai! Eu quis até morrer depois que foi embora. Abraço pro Rio com a gente na Água Empresa. Tranquila. Quentinha da revista, valeu. Depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. Toda a equipe 20 lá de Cotijuba aqui com a gente também. E agora fala que me ama. Os amigos da FAA arrebentou. Diz que morre de amor. Trapetinha de Draco Ateu, a Bruna Gui. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Asas livres, que massa. Depois que foi embora, seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. O nosso amigo Jorge com a gente, abraço, Jorge. Gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, envolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim. Príncipe Negro. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Bora rocha que eu quero ver. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Alô, Ana, bora, Ana, vai pra cima também. Seria acordar e não estar com você. Mega chega da tremedeira, o um mal na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Bora, Duda, bora, Patrick. Se eu tava brigando. Todo mundo ali na companhia. Nosso parceiro Paixão, responsável pelo departamento de transportes da empresa Príncipe Negro. Seu amor aí, mais uma vez, só olhando por cima, né, garoto? Isso. Maneira de querer. Coraçãozinho. Pra que brigar, chorar e embora? Eu pensei que nessa hora vai me dar vontade. Pra que sucesso em todo o Brasil. Especial também, nosso amigo Adriano aqui com a gente. O Rony, o Bolo, o Michael aí do posto do Avari. Aqui com a jogada do Expresso Sabor Açaí. Um abraço pra vocês aí também. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Coração vagabundo. Metade, me encontrei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Príncipe Negro. Sou pássaro noturno, quer ser meu pai. Príncipe Negro. Procure entender. Porque eu sem você já não durmo. Já agradecendo a presença aí da nossa amiga Meire. Obrigado, Rai, a Maria, a Fabiana. Alô, Fabiola! Todo dia a Naya com a gente. Todo dia as patroas do gelo desde cedo. Marcando presença do príncipe. Obrigado pelo carinho. Todas as patroas do gelo por ali. Detalhe, é só no pacote, meu irmão. Até de manhã. E vai valer a pena. Segura. Mudar essa cena. Viver meu roteiro. Amo o tempo inteiro. Cada dia das onças na frente da coroa. Você. Todo dia eu quero. Todo dia. E a equipe 21. Todo lá de Curitiba. Tomando todas desde cedinho. Só você. Todo mundo gosta. Manda, e os irmãos Edilson e Edielson. Vamos aqui detonando pra galera e fazendo o povão realmente dançar só as melhores. Bora, libera! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Bora, bebê da ré. Preciso me entregar. E o amor? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Aí, Elane! Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. É? Só pra ela. Só! É só dela. É só dela. Luciane! Pra ela. Dá uma sorriada e beijo, Luciane! É só dela. É só dela. A menina da janela. Natalzinho, Sal Luxo, Rômulo. E olhar. Nelzinho com a gente também. Eu equipe Sal Luxo, valeu. Falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Dá meu carinho. só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela. Eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo, não. Repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Repare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo, vem pra mim. Edilson, esse é um DJ maravilhoso. Edilson, esse é internacional. Andrade. Do Mega, pra nossa amiga Marlete, a Elane com a gente, a Luana, pra Valéria, Tanine, só desani, bora pro Rudo, minha amiga Júlia com a gente, alô Júlia, Anderson. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero... Toda galera do Muca com a gente. Fala o amor. Toda Jorge, vamos ali. Se você é careta... Meu amigo Nelson de Marcarena, Barcelona do Príncipe. Chegou. Eu estou do seu lado e... Trouxe a galera, né, Nelson, bora. Com o pó do amor. Mega. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. E ela? Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser da Priscilinha Malvada, Elma, Rural. Júnior Pressão, olhar do São Luís. E esse seu traficante tem amor o bastante pra... E as patroas do gelo arrebentando! Vai! Sou traficante. O DJ doidinho, valeu! Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Thiago Valente, só não vai ligar agora pra ela. Meu amor, não me deixe, por favor, vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar, sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor, vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar, sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. E aí? Sei que te feri, que fiz você sofrer. Mas peço teu perdão, se você não sei viver. Teu corpo quente pra me aquecer. Eu sei que... Fatalzinho luxuoso das marcantes, valeu. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Príncipe Negro. vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Se está pensando eu, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem. Chega aí, baby! Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Girando, girando, girando, girando, girando. É Mega Príncipe Negro, tá ligado? Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me... Pra minha equipe, Biju de Cotijuba! Pra você dizer mudei, não quero mais, você não volta atrás. Então, desculpe o que passou, passou. E hoje? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Os amigos da farra em peso. Hoje eu vou sair, sair pra e as patroas do gelo. Galera do rock, deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Príncipe Negro. Um abraço, Júnior César, com a gente, tá por aqui também. Bora, das marcantes! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E a manhosa, hein? Manhosa, eu sei que você quer. O que é que você quer? Você quer um homem que te faça mulher. E de Elson. E um bebê. Vem no meu colo, vem. DJ Edel. E meu neném. E hoje, hein? Que hoje eu quero vem te dar amor. Bora, meu parceiro, mando! Eu não vou te machucar. A princesinha Luciane, um beijo, tá? Eu só quero te dar amor. É paixão, é amor. Paixão. Eu não vou mais te dar meu carinho. Oh, está tarde demais. Júnior Cometa, os caviões do Cometa. Não, sempre pelo Mega, valeu. O teu olhar. Meu amigo Negão. A nossa equipe Aranha Negra aqui com a gente, um abraço, hein? Para o sucesso! E olha só, gente! Hoje, domingo, a partir de 1 da tarde, o príncipe está de volta pra galera de Elson! Hoje, domingão, a partir de 1 da tarde, o príncipe de volta aqui no Limeira! Ela pode vir participar do festival esportivo também. A partir das 9 da manhã logo, né? Olha o coração, Ana, pelo amor de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Certo, difícil. Thiago já tá molhado, né, Thiago? Um beijão aí as luxuosas do Limeira com a gente. A Marilene, a Lini. Alô, Andressa, valeu! Oi. Thiaguinho dos polêmicos do Marcarena. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Eu te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando esqueço que esqueço. Encontro a sua foto. Canta bem alto! Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha e preocupado, sem você ao meu lado. Meu parceiro Nando, a gente recebendo ele aqui na Coroa de Urso, do jeito que ele gosta. Alô, Nando! Um abraço dos irmãos Edilson, Edilson, sempre que pode ele aparece. É nosso amigo Thiago Valente também. É isso, Edilson! É isso mesmo, meu grande amigo Nando, lá de Barcarena, junto com meu parceirão Thiago Valente. Eles saem de Barcarena para Gostinho Príncipe, em qualquer lugar do Pará. Inclusive hoje, aqui, na tradicional festa do Guimeiro Esporte Clube. Fala, Nando! Ele tá louco e mandou te avisar que o Mega já vai tocar. E mandou, bora Rodrigo, bora Nelson de Barcarena. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar, vai tocar. Já vai tocar, tocar, tocar, tocar, vai tocar. E o Mega? Veio? Será que veio? Veio? Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu pra lá, vai voltar pra jogar seu mais. Alô, Rodrigo. Alô, Nelson. É Barcarena. Entra no clima. Entra no clima. Entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica. Pra NASA, Eliette, alô, Cláudio, um beijo. Pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, apaixonado hoje aí embaixo, hein? Quem nunca levou um chifre na vida, joga a mãozinha pra cima. Só quem nunca levou. E quem já levou, levanta as duas mãozinhas. Agora quem já colocou, dá um grito. Bora! Bora, meus galácticos! Obrigado, meu parceiro Adriano. Obrigado, Rony. Meu grande amigo Paulo, o Mike do Posto do Arapari. Ela disse: expressa essa boa açaí com a gente. Alô, Paulo! Mas é em vão, porque eu sou. Arapari é moral, bicho. Não vejo isso pra ninguém. Por isso que. Tô negando a Aranha Negra! Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é. Chama um abraço com muito carinho ali. Chamo. Ali no Bad Alça. Meu grande amigo Neném da Hadley. Tá aqui com a gente mais uma vez, dando moral, marcando a presença do príncipe. Desta vez do Interlão Paraense, aqui do Limeira. Vamos. Obrigado, Neném! Um abraço com muito carinho pra você. Cadê o Max, garoto? Foi pra cima, valeu, Neném! Se me deixa em paz, não. Nós vamos ficar por aqui. Hey! Ho! A nossa história chegou ao fim. Não. Nós vamos ficar por aqui. Vai, safadão! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí. Vai, safadão! Alô, Wesley! Chega junto, garoto! É assim, ó. Eu me sinto sempre em casa quando eu canto aqui pra vocês. E eu também me sinto em casa quando eu toco aqui no Limeira. A gente briga e se separa. E agora? Eu levo tapa na cara. Sempre rolou uma DM. Sempre. Falando da minha vida. Mas eu não vivo sem você. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive. Essa aí é o melô de um amigo meu. Seu cachorro. Eu apronto. Ela fez. Eu a. E vou pe. Mas eu apronto. Ela pegou. Eu tô pegando. E nessa história ele acaba. Até meu vagabundo. Bora dançar. Os polêmicos do Chubarca Arena. Um apoio, um abraço. O Jones com a gente, o Maico César, valeu. Mega Príncipe Negro. Ela me conheceu, cachorro. É cachorro. É. Conozinho da Pop, o Edson Silva, o Andrei Ferreira com a gente, o Nelson de Macareira. Vai! Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Edilson e Edielson. Tim, tim, tim. Um brinde pra ela, tim, tim, tim, tim. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Prepara, prepara, mistura, brindou, brindou, virou. Bora lançar o forró. Tim, tim, tim, tim. O som pra galera. Que não me ligou, tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. E o hoje, domingo, a festa continua. Começa até esta manhã, galera. Hoje só para 7. Né, Duda? Só um intervalo pro gerador e depois volta 10. É paixão! Um abraço, careca, o bigodinho, o gole, o lado de Meira! Valeu! Ô, oh, saudade, Santa Catarina! Eu abro a porta, puxa. A luz de velas pra elas. Vamos dar virote, hein, menino? Problema sempre foi ter grande cara. E assim vai. Amigo no outro dia no estilo da rua. João Paulo, essa aqui é a tua cara, João Paulo. Saudade do seu beijo, pra todas iguais. Bora, amigos da farra! Esse seu cabelinho arrumado não me engana. Aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, safadinha. Bora, Antônio! Aí, DJ Edilson! Oba! Manda mais uma! Então, bora! Agora sim, ganha uma lista, vai. E ela vai até no chão. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. Mostra como é que é, Ana, vai. Mãe deixa e ela deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Ela deixa eu sentar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. E a Ana. Sento, sento, sento com carinho. E a Elane. Sento, sento, sento. Sento, sento, sento com carinho. Sento, sento. Eita, Thiago, valeu! A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, e ela deixa eu ficar. Kika. Deixa eu ficar. Alô, Marlete. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Ela deixa eu ficar. Ui. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. E aí, mano? Gelo com a gente, um beijo! Obrigado, Meiri! Alô, Rai, alô, Maria, alô, Fabiana! Alô, Fabiola! E pra Véia também! Todas com a gente por aqui, um beijo! Bora, minhas patroas! Deixa Zé Pareia, nada de sangue! Recebei o camarote! Escolhi o carro que eu vou sair de Amarote! Liguei pra Jaque, liguei pra Dani! O Bruninho, o Fábio, Daniel, 1 e 2! Separa o rei! A equipe vira a Copa! Obrigado, meu Deus! Obrigado, minha fiel tropa do Mega Príncipe Negro. Por vocês fazerem parte de mais um show maravilhoso com os DJs Edielson e Edilson. A gente se encontra no próximo show do Mega.